Você acabou de ouvir, aqui na Rádio Difusora Caxiense, o programa Som do Sul. Quando eu tropeava, eu vivia num mundo sem fim. Mas hoje a saudade nada vai tomar conta de mim. Com a apresentação de Vilmar Rodrigues, patrão do CTG Oneide Bertucci. Esse programa estará de volta no próximo sábado, a partir das 13 horas. Valeu, gente. Boa tarde. Quando eu tropeava, eu vivia num mundo sem fim. Mas hoje a saudade leva a dor e toma conta de mim. Quando eu tropeava, eu vivia num mundo sem fim. Mas hoje a saudade leva a dor e toma conta de mim. ZYK 233. Difusora, Rádio Difusora. Caxias do Sul, 1250 kHz, onda média. Difusora. Rio Grande do Sul.